Bom dia. Bom dia, que a paz do Mestre esteja com todos, e é uma alegria estarmos aqui nesta casa tão amorosa, onde nós sentimos a presença tão benéfica desses benfeitores amorosos, que nos acolhem tão carinhosamente, sempre, sempre, porque aqui nós vivemos a mensagem de Jesus, a mensagem daquele Mestre inesquecível, que até hoje, nós quando lemos as passagens do Evangelho, nos despertam uma emoção. Não que tenhamos vivido naquela época, porque acho que éramos ainda espíritos muito primitivos, talvez perambulávamos lá na África, junto daquelas tribos mais primitivas, mas aqueles que um dia conheceram a mensagem de Jesus e passaram de alguma forma a aceitá-la, passam a imaginar, a acalentar essa ideia de que ter estado com Jesus possa ter sido uma das maiores experiências que o Espírito possa ter. Porque Jesus veio antecipar aqui no mundo material uma realização que nós um dia alcançaremos só daqui a alguns milhares de anos. Ele veio demonstrar, através da sua vida, da sua experiência, aquilo a que se destina a humanidade. Um dia todos nós seremos como Jesus. Todos nós seremos plenos de amor, de bondade, de felicidade, de alegria, porque seremos, assim como ele disse, também unos com Deus. Estaremos vivendo naquele clima de perfeita sintonia com as leis divinas. E Jesus nos traz uma compreensão sempre nova sobre a vida. À medida que vamos lendo e conhecendo o seu Evangelho, nós vamos passando por uma espécie de transformação. Não que a gente mude só pela leitura, mas é a compreensão de questões da vida. E aí vem as experiências da vida material, e muitas daquelas lições inesquecíveis do Evangelho passam a ter um sentido mais amplo em nossa vida. Por isso que nunca será demais repetir, repensar os ensinamentos de Jesus. A cada vez que nós lemos algo sobre o Mestre, nós vamos relembrando algo que parece que nos nossos dias é tão novo, é algo tão inovador, mas nós percebemos que lá, de alguma forma, Jesus citou temas da atualidade, citou temas que implicam em nossas vidas. Nós vivemos em dias em que cada vez mais se requisita das pessoas integridade, idoneidade, e nós já estamos tão saturados de tantas coisas erradas, tantos desacertos, e nós vemos que Jesus já falava sobre isso, que não existe, né, qualquer possibilidade da gente alcançar o Pai se não for por intermédio de Deus. Então, essa evolução espiritual que Jesus veio nos mostrar no caminho, ele já trouxe ali as bases de um novo mundo, de uma nova sociedade, e toda essa paz e harmonia que nós queremos no mundo precisa começar em nós. Por isso que muitos ensinamentos de Jesus eram endereçados ao indivíduo, à sua responsabilidade, ao papel que cada um tem que exercer no controle da sua própria vida e na melhoria de si mesmo. Há algumas lições do Evangelho que parece que Jesus está falando de uma coisa, mas ele fala de outras também. Por exemplo, tem uma passagem muito interessante, até trouxe para a senhora esse livrinho. Mas eu estava olhando, como é que veio? É da senhora mesmo. Só que eu queria lembrar uma coisa, assim, que Jesus, em três momentos diferentes, são passagens diferentes do Evangelho, e ele fala assim para as pessoas, para aquele que ele curou da paralisia: levanta-te e anda. Para outra ele diz: a tua fé te curou. Para muitas pessoas Jesus falou isso. E para outra ele disse: vá e não peques mais. É interessante que Jesus, ele vinha e fazia coisas para ajudar as pessoas, mas ele mostrava que tinha uma parte que é da pessoa, nos dando a indicação que nós só teremos um mundo melhor quando a nossa responsabilidade individual for bem assumida, quando nós conseguirmos agir com ética, com integridade, com correção, aí nós veremos um mundo melhor. Porque as leis, por melhor que o homem possa criá-las, sempre elas dão brecha para alguma ação indevida. Por mais que você tente controlar indivíduos, ele sempre encontra alguma forma de burlar os controles. E é só quando as pessoas adquirem realmente a responsabilidade individual, pessoal, perante a vida, de que farão aquilo que é o necessário, que é o bem, que é o correto, é aí que as coisas passam a mudar em torno da vida dela. E Jesus falou sobre essa nossa responsabilidade sobre a vida. Porque ele sabia das grandes necessidades de aprendizado que nós tínhamos, que nós éramos espíritos muito carentes de orientação. E tem recomendações que nos nossos dias parecem até banais. Pensar, poxa, é necessário falar sobre isso? Mas Jesus, no seu tempo, entendeu que precisava orientar as pessoas em questões que já deveriam ser bem compreendidas, e até hoje nós precisamos reouvir essas lições. Felizmente, nós, na Casa Espírita, e eu acredito que em muitos outros meios religiosos, já entendemos bem que absolutamente nada do que diz respeito à vida espiritual, aos ensinamentos, absolutamente nada do que diz respeito à cura, pode de alguma forma ser cobrado. Nunca. Quando nós começamos a misturar interesses materiais com questões espirituais, nós inevitavelmente vamos criar alguma perturbação na nossa vida e na vida do próximo. E Jesus, no tempo dele, ele percebia que muitos daqueles que conheciam lições sagradas, ensinamentos importantes, eles já estavam se corrompendo. Já vinham, a partir de práticas que eles observavam nos outros povos, em outras religiões, ele observava que no próprio povo no qual ele nasceu, o povo judeu, já tinha aqueles que se corrompiam, tentando fazer barganhas, trocas com os bens materiais. E aí Jesus deixou uma recomendação muito clara para os discípulos. Numa passagem que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, quando ele diz que os discípulos teriam aquela missão de curar os enfermos, fazer voltar à vida aquelas pessoas que estavam prestes a morrer, quando ele disse ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, que era uma doença terrível naquela época, não tinha cura, e as pessoas eram segregadas, isoladas nos vales de imundice, expelir os demônios, ou seja, doutrinar aqueles espíritos inferiores, perturbadores na vida do outro. E aí ele conclui para os discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. O que, que eles tinham recebido de graça? Um conhecimento espiritual extraordinário. E eles tinham sido investidos numa missão aqui na Terra. Ao reencarnar, cada discípulo de Jesus veio preparado para agir como médium de cura. Eles vinham com uma possibilidade de doação de fluidos muito grande. E eles tinham sim, a partir daquelas lições, essa condição de curar as pessoas, de ajudar a aliviar os processos obsessivos e trazer o equilíbrio. Mas Jesus deixou muito claro: aquilo que de graça vocês receberam tem que ser dado de graça. Em uma outra ocasião, Jesus volta nesse ensinamento. Ele volta mais uma vez falando sobre as questões espirituais, que elas têm que ser tratadas sem interesses materiais. E aí, uma vez próximo do povo, Jesus fala novamente para os discípulos. Mas por ter o povo próximo ali, Jesus enfatiza também para que eles aprendessem. E aí Jesus vai dizer, aquilo ficou anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 20, também no de Marcos, no de capítulo 13 e no de Mateus 23, Jesus mais uma vez fala assim para os discípulos e agora para o povo: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Os escribas, Jesus muitas vezes usou eles, os fariseus, como exemplo daquelas pessoas muito cultas, letradas, conhecedoras da lei de Moisés, que era uma parte da revelação da lei divina, mas que estavam todos corrompidos, estavam todos muito perturbados pelos seus interesses, procurando utilizar a religião para obter vantagens materiais. E aí Jesus recomenda: tomem cuidado, porque eles serão cobrados severamente. E isso tem uma lógica, Quem mais aprendeu, quem mais conheceu de vida espiritual, tem mais responsabilidade perante a lei divina. Uma pessoa que teve acesso aos ensinamentos de Jesus e ainda assim começa a agir contrário a eles, tendo compreendido esses ensinamentos, passam a ter perante a vida uma responsabilidade muito grande. Então Jesus deixou muito claro que nunca pode ser negociado absolutamente nada que diz respeito aos dons espirituais. A cura do corpo, uma oração que se faça por alguém, não se pode pretender pagamento. É estranho falar que alguém cobre por oração. Talvez vocês tenham ouvido através dos celulares uma suposta denúncia, né, de que uma pastora estava cobrando para fazer orações. E aí davam preços, né? Esse caso específico, pesquisei e verifiquei, se trata de uma farsa. Criaram uma situação para dizer que aquela pessoa cobrava. Nós não sabemos, por tantos relatos e por observar muitas coisas que a própria televisão nos traz, que é um mercado das coisas sagradas. Ele existiu no cristianismo mesmo antes dessa onda que nós temos hoje de muitas igrejas que se denominam cristãs. Sempre existiram essas atitudes. O próprio cristianismo, durante muito tempo, ele manteve práticas como a compra de objetos sagrados, ou se pagar para obter um favor especial numa cerimônia religiosa. Se nós formos buscar nos livros de história, nós vamos ver que nós mesmos, quando vivimos como cristãos nessas épocas, de alguma forma nós barganhamos com coisas espirituais. E aí então nós estaríamos necessariamente numa situação bastante delicada. Sempre que nós cobrarmos alguma coisa pelo bem que nós fazemos, em favor do próximo, pela oração, nós estamos fazendo o contrário do que Jesus ensinou. Para nós, no Espiritismo, é muito claro isso, que tudo que se faz na casa espírita tem que ser absolutamente de graça. Quando nós pedimos algo, é para poder repassar para o outro. E se ninguém não quiser dar nada, também não precisa, sem problema nenhum. Porque cada um deve dar de si aquilo que pode, aquilo que a sua consciência manda, aquilo que o seu sentimento manda. Então nós não podemos ter vantagens materiais nenhuma. E nem podemos ter vantagens pessoais. E muitas vezes é aí que mora o perigo. Por isso que trazemos a lição da manhã para nós. Em que às vezes nós esperamos que as pessoas de alguma forma nos retribuam pelo aquilo que nós fazemos dentro do nosso com alguma consideração especial, com algum favor. E aí nós estamos, de uma certa forma, também cobrando pelas coisas espirituais que nós participamos e oferecemos. Vamos pegar um exemplo prático. Um médium, que ao dar passe em alguém, mas ele vai cobrar uma taxa por aquilo. Mas imagine que ele espere de alguém, do seu próprio meio, algum favor. Que ele aguarde, por ser um trabalhador, por ser um frequentador ativo da casa, que ele espere que de alguma forma ele seja beneficiado. Que ele tenha um obrigado, por exemplo, como retribuição daquilo que ele está fazendo. Se nós já temos essa expectativa, de alguma forma nós estamos mercadejando com as coisas espirituais. Então, absolutamente nada do que nós conseguirmos participar no meio espírita pode ser motivo de qualquer tipo de troca. Porque senão nós não estaremos em condições ideais daquele que trabalha na obra do Criador. Quando nós percebemos no universo, tudo se encadeia de uma forma perfeita. Todas as leis físicas estão concatenadas de uma tal forma que, embora digam os cientistas materialistas que é apenas o caos, mas na verdade todas elas convergem para uma ordem, que é essa que nós observamos no planeta. Garantir a existência de seres inteligentes que ao longo de muito tempo evoluem e se aprimoram. E cada elemento desse conjunto faz a sua parte, cumpre o seu papel. Então, quando nós estamos envolvidos em atividades de caráter religioso, de caráter espírita, nós não podemos pretender obter nada, porque senão nós saímos desse encaixe perfeito que é a realização do reino de Deus na Terra, que é essa transformação pela qual a humanidade está passando. Porque daí nós não estaremos mais agindo de acordo com as leis divinas, estaremos agindo de acordo com os nossos interesses, os nossos desejos. Desejo de reconhecimento, desejo de gratidão, desejo de consideração das outras pessoas. E estaremos esperando alguma paga, algum pagamento por aquele bem que supostamente nós fazemos. Então nós estaremos em desarmonia. É aí que revela a nossa incompreensão de que para termos no mundo essa transformação, nós precisamos ser progressivamente, cada vez mais, desinteressados em recompensa a partir do bem que nós praticarmos. Se nós quisermos realmente um novo mundo, uma nova terra, um novo planeta, uma nova sociedade, nós precisamos agir em todos os setores da vida sem interesse de recompensa, sem interesse de esperar reconhecimento, gratidão, bajulação, sem esperarmos que as pessoas nos reconheçam como pessoas capazes de produzir algum bem. Porque senão nós estaremos sendo como esses escribas que Jesus usou como símbolo da pessoa que não está buscando a aprovação das leis divinas, e sim está buscando a aprovação dos homens. E é quando nós entramos nessa atitude, né, passamos a incorporar isso em nossa vida, esperar que as pessoas nos reconheçam, que elas nos considerem, nos mostra o quanto nós ainda temos que aprender, o quanto nós ainda precisamos evoluir. Carinho, amor, reconhecimento das pessoas que nos amam sempre é bom e é necessário em nossa vida. Mas não podemos esperar que todas as pessoas ajam assim, que todas as pessoas tenham essa consideração. Por isso, se eu espero que alguém tenha consideração por mim, eu posso me desiludir e posso me enfraquecer nessa coisa. Então eu não posso buscar das outras pessoas essa consideração. Tenho que me sentir feliz por já ser amado pelo que eu sou por algumas poucas pessoas, ainda que seja um. Ainda que não tenha nenhum aqui na Terra encarnado, certamente tem espíritos amorosos que têm afeto por nós. Então nós não podemos viver e fazer nada esperando reconhecimento, esperando gratidão, esperando recompensa. Porque nós teremos desilusão, né? Vamos nos desiludir de esperar a gratidão das pessoas. Então nós não podemos, para estar nesse mecanismo maravilhoso da vida, esperar gratidão. Embora tenhamos que tê-la todos os dias por tudo aquilo que nós recebemos. Temos que ter esse estado de espírito de sermos gratos por tudo. Mas não podemos esperar a gratidão. Nem dos filhos, nem do marido, nem da esposa, nem dos pais, nem do nosso melhor amigo. Porque isso é algo que se desenvolve com o tempo, com o amadurecimento, com o crescimento espiritual. Então não podemos esperar nenhum tipo de retribuição por nada do que nós fazemos. Não podemos esperar nem resultados visíveis do bem que nós fazemos. Nós temos que fazer meio que às cegas mesmo. Tem pessoas que às vezes pensam assim: eu faço oração há tantos anos, nunca ouvi a resposta de Deus. E não precisa ver essa resposta, não precisa ouvir essa resposta. Basta que você confie e continue fazendo as suas orações. No momento certo você vai perceber. E às vezes a gente faz uma prece, faz uma oração e espera algo nos mostrar aquele resultado. E nós não percebemos que o não que Deus mandou é muitas vezes a resposta que nós precisávamos, porque não é o tempo daquele resultado. Então, nesse ensinamento, quando Jesus nos traz, dizendo que não podemos esperar nada daquilo que nós recebemos de graça, Ele está nos ensinando isso. que nós temos que fazer o bem pelo bem, tendo a certeza que um dia virão as recompensas, mas não ficar esperando por elas todos os dias, nem das pessoas, nem de nenhuma circunstância. Porque enquanto nós estamos assim, nós estamos naquele mecanismo das trocas. Eu faço porque alguém me oferece algo em troca. Durante um período da evolução do espírito, isso é até necessário para ele constituir a vida em sociedade, para ele se unir. Mas chega um momento que nós não podemos mais agir assim. E imaginem, se as pessoas fossem nos dar algo na vida, apenas por aquilo que nós já demos a elas antes, nós não teríamos sido cuidados pelos nossos pais. Eles nos amaram, nos cuidaram antes que nós fôssemos capazes de ser gratos, porque nós precisávamos desse amor. Nós recebemos oportunidades antes de demonstrar que éramos capazes. Mesmo que alguém tenha nos entrevistado, verificado o nosso currículo, na essência, a pessoa não sabe se nós somos capazes mesmo para aquilo que nos candidatamos. E alguém nos confiou primeiro, sem esperar uma demonstração antes. Porque a vida, para ela fluir e ser ideal, ela precisa ter esse despojamento dos seres humanos. Todos devem ofertar fartamente de si mesmos pelo bem comum, sem esperar nenhuma retribuição, sem esperar nenhuma troca. E é interessante que nos nossos dias nós observamos que ainda há pessoas que estão presas a um pensamento tão atrasado, tão primitivo, ainda aguardam que Deus possa fazer trocas com elas, que Deus possa dar a partir do momento que elas pagam por algo, que Deus vai recompensá-las porque alguém orou por elas mediante um pagamento. E se a gente for estudar a estrutura desses meios, há muitas formas em que essas orações são cobradas, em que há essa troca de favores espirituais. Então nós temos que nos precaver da nossa vez. Como nós podemos, em algum momento da nossa vivência espírita, estar esperando trocas das pessoas para fazer o bem? E em nossa vida pessoal temos que também pensar assim. Eu tenho feito trocas, eu tenho esperado uma recompensa pelo bem que estou fazendo. Parece estranho isso, mas as pessoas que entenderam bem a mensagem de Jesus, observe, são pessoas que viveram para o próximo, em total entrega, vivendo com ingratidão, vivendo sem a compreensão do seu meio, simplesmente porque eles tinham penetrado dentro de um detalhe da lei divina. Eles tinham compreendido essa lei extraordinária da vida, que espera que primeiro nos doemos, e que nos doemos amorosamente, para depois observar todo o funcionamento do sistema que há de sustentação da vida, e que torna essas pessoas cada vez mais plenas, cada vez mais satisfeitas, cada vez mais pacificadas. Nos vem à memória agora uma pessoa como Francisco de Assis, que amou profundamente as outras pessoas, sem esperar recompensas, sem precisar de nada material. E ele, através da sua vida, demonstrou isso, se despojando de tudo que era material, porque ele vivia numa época em que as pessoas, apesar de alguns séculos de cristianismo, ainda não tinham entendido que a mensagem de Jesus é de desprendimento, de deixar para lá a espera de recompensas, de reconhecimento, de satisfação, de conforto. Porque naquele tempo, a mensagem de Jesus estava obstruída por pessoas interesseiras. E passados alguns séculos depois da sua exemplificação, novamente observamos que há muitos falando em nome de Jesus, mas esperando recompensas, usufruindo de recompensas, que supostamente é para garantir a sua vida. Então, em termos de vivência religiosa, de vivência espiritual, nada pode ser motivo de troca. E, em termos de nossa contribuição na vida, a nossa participação no todo, também não podemos esperar trocas nenhuma. Também não podemos esperar que ninguém nos recompense por nada do que nós fazemos. Senão nós não alcançaremos paz, não alcançaremos felicidade, não teremos harmonia, porque estamos sempre esperando que alguém nos dê algo em troca. Essa é a nossa missão para essa manhã, que ela nos sirva então de reflexão, né? Quanto nós podemos estar ainda pensando nessas retribuições que a vida nos oferece? Nós normalmente temos uma atitude de barganha com Deus, em que achamos que por fazer alguma coisa Ele nos recompensará. E Deus recompensa. Mas nós não podemos esperar a recompensa, porque ela pode demorar, porque ela virá no momento certo. Então é melhor não esperar agora. Nós fazemos barganhas com as pessoas, com a família, esperando que eles retribuam aquele amor todo que nós dedicamos a eles. Pode ser que demore muito até eles amadurecerem e serem capazes de retribuir. Então é melhor não esperar. E nós esperamos muitas vezes até que nós correspondamos a algo que nós fazemos por nós mesmos e percebemos que ainda não é o nosso tempo. Cada reflexo das nossas ações na vida tem um tempo certo para acontecer. Tem um momento em nossas vidas. E se nós ficamos esperando muito esse momento, ele pode nos angustiar muito essa espera. Porque é um período que nós precisamos passar pela experiência mais restritiva, mais desafiadora, para que as nossas forças se desenvolvam, para que elas nos façam crescer. Por isso que nós não podemos ter a expectativa de soluções, muitas vezes imediatistas. Porque o mecanismo de resposta, ele é preciso, ele é inflexível, virá. Mas nós precisamos aguardar o momento do retorno de tudo aquilo que nós fazemos. Aí estaremos em harmonia e em sintonia com as leis de Deus. Porque isso revelará de nossa parte uma grande confiança, uma grande certeza desse poder incrível que rege a vida, que sustenta o universo e que mantém tudo em ordem. E é essa certeza que cria uma sintonia perfeita, que nos faz agir confiantes e sempre ativos, sempre produtivos. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a compreender cada vez mais as suas lições e que a gente possa utilizá-las para a nossa elevação, a nossa transformação interior. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.